Nessa vida louca, tudo é questão de escolha. Uns buscam um amor, outros correm atrás de bolha. Eu tô aqui, meu foco é o dinheiro. Num mundo caótico, cada passo é traiçoeiro. Vi uns se perderem buscando perfeição. Outros foram pelas mulheres sem direção. Mas eu quero o brilho do ouro, quero a nota na mão. Amor pode esperar, minha religião é ambição. Por amor, por mulheres, por excelência eu vivi. Mas no fundo é o dinheiro que me prende aqui. Nesse caos tudo gira em torno do poder. E eu corro sem freio, sem medo de me perder. Eu vou sem olhar pra trás. Num mundo onde tudo é guerra e paz não se faz. O amor é religião, mas eu não consigo orar. Tô perdido na busca sem saber onde parar. Por dinheiro eu corro, meu coração tá cego. Nesse caos descontrolado é tudo que eu enxergo. O amor é a promessa que ainda não cumpri. Mas o mundo me empurra e eu sigo por aqui. Já vi amor virar pó no canto de um bar. Gente que se perdeu tentando se encontrar. Perfeição é miragem, tá longe de tocar. E as mulheres são sonhos que não posso alcançar. Mas o dinheiro brilha forte, é o sol desse chão. O caos me consome, mas eu sigo com ambição. Na religião do amor já tentei acreditar, mas só encontro o vazio, então prefiro ganhar. Por amor, por mulheres, por excelência eu vivi. Mas no fundo é o dinheiro que me prende aqui. Nesse caos tudo gira em torno do poder. E eu corro sem freio, sem medo de me perder. Eu vou sem olhar pra trás. Num mundo onde tudo é guerra e paz não se faz. O amor é religião, mas eu não consigo orar. Tô perdido na busca sem saber onde parar. Por dinheiro eu corro, meu coração tá cego. Nesse caos descontrolado é tudo que eu enxergo. O amor é a promessa que ainda não cumpri. Mas o mundo me empurra e eu sigo por aqui. Eu queria paz, eu queria amar. Mas o brilho das notas não me deixa parar. A excelência é distante, um sonho ilusório. Nesse jogo cruel, tudo é transitório. Por dinheiro eu vou sem olhar pra trás. Num mundo onde tudo é guerra e paz não se faz. O amor é religião, mas eu não consigo orar. Tô perdido na busca sem saber onde parar. Por dinheiro eu corro, meu coração tá cego. Nesse caos descontrolado é tudo que eu enxergo. O amor é a promessa que ainda não consigo.